O dia 30 de junho na história, 1966, Iraque controla a rebelião inspirada nas ideias do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, que pretendia derrubar o presidente Abdel Hamid Arif. 1971. Os jornais americanos The New York Times e The Washington Post ganham na justiça o direito à publicação de documentos secretos do Pentágono. 1977. Chega ao fim a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, Liga de Defesa Regional, fundada em 1954 em resposta à expansão comunista na Ásia. 1994. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, anuncia a adoção do real como a nova moeda brasileira. 1998. A Câmara dos Deputados aprova o decreto legislativo ratificando a adesão brasileira ao Tratado Antinuclear em vigor desde 1970. 2002. A Seleção Brasileira de Futebol sagra-se pentacampeã mundial. Esses são os fatos que fizeram o dia 30 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.